Já foi verme, mosca, barata, gafanhoto, rato, morcego, gripe, cólera, HIV, já foi. Parou, olhou para um lado, olhou para o outro e atravessou. Atravessaram-lhe. Quase foi morto. Se tem fome, se tem sede, que seja. Ele vai na geladeira e mata quem está lhe matando. A praga não paga a entrada de uma festa pagã. E pega a pulga pra pagar o pato e a pata segura o pão. A face enferrujada em cima da mesa deixou-a lá pra quê? Por que também devo lhe deixar? Então às vezes ela é inveja, ignorância e solidão. O racismo, violência, desconfiança, que é o dedo médio apontado a nós.